A Nova MPV, autorizado pouso pistão 17, vento 090 graus 099. Nova MPV, baixar travado. Nós 25, 2 milhas para a Duna, estabilizar, chama a torre 118, 6, 925. Você também, obrigado, boa tarde. Ok. Voo 1075, autorizado, VLS 615, reporte estabilizado. Tá passando o rumo, tá bom, tá bom. Confirme, por favor. Boa tarde, tá passando o rumo, tá bom, pelo estacionamento, plano visual, Guarandu, Guarandu, Guarandu, Guarandu, Guarandu. Radial, ideal de saída? 273. 37. Confirme, 273, né? Afirma aqui. Quantas milhas que afasta? Pessoal, só um minuto, pessoal. Pouso no zero. Vento 100 graus 099. Teve pouso no zero, gol 95. Vitor, Quebec, Quebec, qual a distância que está fazendo aeródromo? Quantas milhas? Isso, quantas milhas que afasta? Mais de 60? Gente, está autorizado Salvador Guanami, nível de voo 085, sai no corredor Axé, curva direita, piscina 7, o código transponder é o 5121 e o controle 1208. Guanami visual, após o decolar, curva direita, corredor Axé, é o na radial 273, para o controle. Quebec, confirmando o código 5121. Renato, 5121 já assinado. Vitor, Quebec, Quebec, alojamento correto. Me confirme o pátio e o PLB. Renato, está no pátio 3 e vai acionar o código 5121. Não entendi o PLB. Pátio 3 com 02 PLB. Pátio 3, 02 no POB, decola da pista 10, livre acionar, chama pra iniciar táxi. Abatando o voo do Quebec, Quebec 1. Prossiga. Autorizado o plano para confins, nível de voo é o 320, via Pesulo 10. Subida da AEL, Leda Bridge, curva direita, ponto decolagem. O código transponder é 5154 e o controle 1208. Cara, é o nível da El, Leta, Brigue, Granada, Bono, Bono, correto, chama para pushback acionamento. 5627, muito obrigado, senhor. Boa tarde, bom trabalho. Quebec já acionado, solicita táxi. Vitor, Quebec, Quebec, autorizado táxi via pátio principal Índia e Alfa. No ponto de espera vai chamar a torre 118-6. No ponto de espera chamará a torre 118-6, Vitor, Quebec, Quebec. Paulo, Salvador, 3155, pushback acionamento no 9. 3155 no 9, autorizado, chama para iniciar táxi. Autorizado, 3155. 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, azul 4118. Salvador. Salvador, bom dia, passarei 2831. Prossiga. Posso autorização para barreira? Caredo 2231, protocópia. Afirmo. Autorizado barreiras, nível de voo 340, subida Momo Coquibo, após direto à posição D-DOR, o código transponder 5163 e o controle 1208. Autorizado 340 para barreira, saída Momo, depois Momo Coquibo, depois D-DOR. 5163 no transponder, 5168.8 saída. Só confirmar, né, a subida Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, e após o primeiro fixo da rota, que é o fixo D-DOR. Seguido, saída Momo, Cogibo, depois o primeiro fixo D-DOR, o 281. Correto, tá correto, 5163 é o código, chama para posicionar. 5163, chama para posicionamento, 281. Salvador, o gol 925, lembrou? 925, para seguir a Alfa, Forte no seu Juliette. Alfa, Forte no seu Juliette, 925. No localizador, gol 1075. Gol 075, chama a torre agora, 118.6. 18.6, grato. Gol 075, boa tarde. Gol 075, as vezes aproximação no 015, continua a aproximação, reporte baixado travado. Gente, já está com baixo travado. Vitor, Quebec, Quebec, na escuta da torre. Quebec, na escuta da torre. Zero sete sete, Romeu correto, aguarde para a cópia. O Vitor, Quebec, Quebec, na escuta do solo. Leite a 925. Quebec, Quebec, chame a torre agora, 1-1-1-8, só 62. Alô, 021, we are descending for level 160 to Alagoinha. Utilizado, ingresso, parte principal, portão 01. Portão 01, via parte, chão 925. Aí, bom arrival. Descending to 2000 feet, 2015, both arrival and web information, Romeo, approach call 021. Roger. Passou externo com baixo travado, gol no 075. Gol no 075, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. 05729, boa tarde, informação é Romeu, ajuste no 015, aguarde para a cópia. Gol no 077, pronto para a cópia. Autorizado Galeão via UP Zulu 1-0, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda Bridge, decola pista 1-0, primeira curva à direita, transponde 5161 e o controle Salvador 120.8. Afirmativo. Sente, visto Quebec, Quebec, decola 230, aguarda a frente frequência. Gol 1075, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 099. Livre pouso, pista 10, gol 1075. Web 5729. H5729, informação Romeu, ajuste no 095, aguarde para cópia. Guardado. Salvador, Tan 3155, pronto para o táxi com 120 após 4 horas e 25, alternando com fins. O Tan 3155, autorizado táxi Apache, Índia, Alfa, ponto de espera pistando 0, torre 112, são 62, ajuste no 095. Táxi de Apache, Índia, Alfa, da ponte espera, Tan 3155. Salvador, Papatango, Vitor, Quebec, Quebec. Vitor, Quebec, Quebec, seguindo o meu pé, escorredora Sherra, ponto farol da Barra. Quando possível, seu estimado de pouso. E na pouso, 2-0. Gente, o Vitor, Quebec, Quebec vai manter no meu pé, eu recebo no 1.400 pés agora, o ajuste 1.015. Ah, tá. Quebec, Quebec, é a torre. Paulo Salvador, boa tarde, voo no 0755. Paulo Salvador, boa tarde, voo no 755, informação Romeu. Paulo 755, informação Romeu correta, destino 05, aguarde para a cópia. Aguarde, seria a saída, por favor. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Salvador, poxa, né, 6114, ponte 7, poxa, ponte 5, poxa, acionamento, por gentileza. Poxa. 1-4? 6314, ponte 5, poxa, acionamento. Poxa, 6314, no 05, autorizado, puxa, vai acionamento, chame para táxi. Maravilha, obrigado. Bom, Salvador, vou no 075, vou na 2-4. 1075, autorizado Alfa, chamante Juliette. Alfa, chamante Juliette, 1075. Juliette, 5729, pronto para a cópia. Juliette, 5729, pronto para a cópia. Prossiga. Autorizado com fins via UP Zulu 16, nível de voo aprovado 360. Saída da El, Leda, pós-Leda Bridge, com interceptor via UP Zulu 16. Decola pistão 20, primeira curva à direita, transponder 5150 e o controle Salvador 120.8. Autorizado com fins 360, UP Zulu 16, da El, Leda Bridge, aciona 5150, 120, controle de saída 5729. Gente, apenas confirmando, decola da pista 1-0, primeira curva à direita e o controle é 1-0, décima 8. Gente. Seguimento com a gente, encontra para pushback, acionamento web 5729. Bora pra lá. Bom, no 755, está pronto para a cobra? Pronto. Autorizado com fins via Zulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, pós-Leda Bridge, com interceptor via. Recorda pista 10, com primeira curva à direita. O transponder 5167 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível 360 para com fins Zulu 16. Decola a pistão no zero com curva direita, saída da El, transição Leda, pós bridge, controle 1208, código 5167. Cotejamento question, ponto para pushback, acionamento, gol no 755. Camarão, portão 62. Tráfego Salvador, boa tarde, autorizo 5241, com a Romeu, autorização para Monte Claro. O trip 5241, Romeu correto, ajuste no 05, baixo para a cópia. Guardando o copo, então. 5488, autorizado pouso, pistão 10, vento 100 graus, 09 nós. 5488. Tan 3155, decolado aos 35, chame controle 120.8. 208, obrigado, uma boa tarde. Hotel 75 autorizado, ingresso no pátio principal, via Juliette, portão 03, atento ao Airbus da Avianca à sua esquerda. Na proa de Guarambi em condições visuais, ajuste 1015, Vitor, Quebec, Quebec. Salvador, boa tarde, tá 3155, perfil da El. 3155, boa tarde, subcontato radar Sabel 340, da presente rua Leda, após Leda, Eudes. Autorizado, Cante Leda, o tá 3155. Autorizado, táxi via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, Torre 1, 12, são 62, ajuste no 095, posto na M3, 14. Táxi, Índia Alfa, 186, 105, 63, 14. 6 milhas na sua frente com 100 nós de ground speed, com plantio nós, chame a Torre 1, 862, então 3560. 286, obrigado, até daqui a pouco. Até. Sigo o Mike Ecodelos. A gente vai aguardar o número 2 para cópia, o Mike Ecodelos. O Trip 5241 pronto para cópia? Pronto para cópia, senhor. 5241. Trip 5241 autorizado Montes Claros. Rota direta, nível de voo 200. Saída Arbor após Elefa. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5165 e o controle Salvador 120 decimal 8. Monte Claro, direto, nível 200, Arbo Elefa, decola da 10, curva à direita, 5165, transponder e controle 1208, 35241. 35241, contagimento com a chamada para pushback somente. Chama na frente. Rota 10, solicita acionamento em posição. Confirme, senhor, seu estacionamento posterior pushback? Primeiro, acionamento na posição. Gente, está autorizado, chame para o pushback, está 3-2 no 7. Chame para push. Só o Salvador, 3-5-2, boa tarde. 2000, Vita 3-102, question 1015, and call you, clear for LS. Runway 10, acolho on localizer, approach call 021. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, ingressou em Interlagos, comprou a rotatória. Quem te reposta rotatório, Índia November Alpha? Zero, resolve com a aeronave nacional. Funcionário 6314, após o pouso do Airbus 320, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Airbus, ali mantendo 0, 63 no quadro. Salvador, tá 3217, depois de acionar pushback também, 3217. O 3217, 10, autorizado, pushback, conexão aqui pro sol, chame para o táxi. Vamos para o táxi. Papapá, Mike, é cuidado, ponto, vai cópia. Autorizado Salvador, Grupo Zulu, Uno Mil Pés, Manati, decoda 17, primeiro curva à direita, corredor Axé, transponder 0125, controle 120, decimal 8. Alinhamento correto, 2 a bordo, para o acionamento táxi, Torre 112, são 62, ajuste no 05, Mike Eco Delta. Fala Salvador, bom dia, o passageiro 2231, para o acionamento. Passageiro 2231, vai aguardar o número 2 no setor. Vai, 2231. Salvador, boa tarde, eu Gol 1925, informação Romeu. Gol 925, Romeu, correto, ajuste no 05, número 2 para 4. Tripe 5219, pronto para 4. Copio. Autorizado, Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, Rio de Voo 200, saída Arbor, após direto, decola pistão no zero, primeira curva à direita, transponder 5176 e o controle Salvador 120, decimal 8. Temos, portanto, aprovado o nível 200 para a conquista, decola da 10, cumprindo Arbor, após Arbor, direto, 5176, aciona e o controle de satélite apolitado de saída 1208. Bom atendimento, qual é a champanhe para push back, acionamento, trip 5219? Ah, falo aí, no pad 3, 5219. Salvador, boa tarde, tem 3560, autorizado, alfa chamante da Juliette. Alfa chamante da Juliette, 3560. Para o acionamento push back, o 5729 na ponte número 2. O 5729 no 2 vai aguardar, número 2 no setor. Pede no seu escudo, 729. Controle Índia Novembro Alfa na rotatória. Índia Novembro Alfa, mantenha setor e senador Renan Noite, meia dúzia. Chamará a torre Índia Novembro Alfa. Zero to one, establish ILS runway 10. Portugal 021, complete final and contact tower 118, decimal 6. 1186, downright, Portugal 021, over here. Romeo India November Alpha, na rotatória, visual com o campo. India November Alpha, continue a aproximação, reporte final 3 milhas da 107. Sané 6314, decolar 243, time controle 120, decimal 8. 308, liga. Torre, Índia November Alpha reportará 3 milhas na 107. Depois da companhia, está pronto para dar início ao ataque daqui a uns 30 segundos, após vai ser autorizado, ok? Salvador, tá 3217 para o táxi, alternado Brasília, 3 horas e 25 de autonomia, 123 a bordo. Down, 021. Portugal 021, clear land runway 10, wind 090 degrees, 099. Clear to land runway 10 e push, Portugal 021. Então, 3560, após a passagem do Airbus da companhia, está autorizado o ingresso parte principal, portão 10. Após a aeronave da companhia, prossegue para o 10560. O parceiro 2231 na escuta do solo? Ok. Ok, o senhor vai aguardar apenas o parqueamento do Airbus da TAM no portão 10, após tem livre acionamento, pushback, coração, equipe de solo e chama o táxi. 2231. Autorização do Gol 925. Gol 925, tá pronto? Chega. Autorizado Brasília via UP Zulu 107, nível de voo 360. Saída Arbor, Elefa, decolada pistão na zero, primeira curva à direita. Transponder 5171 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 360, UP Zulu 107, decola na Arbor, Elefa, curva direita após 5171, transponde 20848. Regimento, qual é a champanhe para push back, acionamento, gol no 925? Ciente, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso no 117. Aguardando autorização para pouso, ainda não vem geral. Gente, após a passagem do Airbus, a sua retaguarda, o Airbus da TAM, a sua retaguarda está autorizado o acionamento, puxe bem, conexão, equipe só, chame para o táxi. Gente, após a passagem do Airbus da TAM, está livre o acionamento do deck, que está de 2 minutos. Delta, mantenha a posição. Bono 077, vai aguardar, número 2 no setor. Pouso que está 17, vento 090 graus, 109. Informo que após o pouso, o senhor irá ingressar à próxima esquerda, devido ao Michael Delta que irá alinhar para a decolagem. Gente, após o pouso, vai livrar a esquerda, né? Beck, Índia November Alpha. Um minutinho para a cópia, o Mike já te comeu. São 3217, ali mantém cabeceira 10. Rebateu 10. Será 6314? Prossiga, Sérgio. Presente, vou direto Petrolina. Direto Petrolina, 6314, muito obrigado. On the ground at 47, turn your right and contact the ground 121, small 90. 1219, I approach call 021, obrigado. Mike Echo Delta Lima, tem cabeceira 17, reporte pronto. Índia November Alpha, solo 47, livre na Quebec, aguardando instruções. Pois é. É, afirmo, portão 10, trânsito 35-60. Calma, passo, portão 021. Aqui, o passeio 2231 não foi autorizado para o SPEC só após a fase do parqueamento do Airbus da TAN para o portão 10, ok? Ok, senhor, eu informei aqui a equipe solo, mas só se eles certamente confundiram aqui algum avião com outro e fizeram o push. Eu vou sair para a direita que o senhor autorizar no pátio aqui para liberar o banco. Sete, o senhor vai livrar a sua direita aí para guardar, livrando a passagem para o Airbus da TAM para 10, ok? Sim, foi isso que eu disse para o senhor, que eu posso livrar aqui para a direita para livrar a passagem para ele. O senhor quer que eu faça outra coisa? Olha, a gente pode livrar a direita como o senhor disse mesmo. Sim, obrigado. Solo, Salvador, bom no 755, portão 612 para o pushback e acionamento. 1755, aguardar, número 3 no setor. Número 3, 755. Go ahead, Air Portugal 021. Portugal 021, with you and off. Ok, Air Portugal 021, clear Alpha, report short short, taxi Juliet. Alpha, we hold short of Juliet, and we report to Portugal 021. Portanto, 35-60, tem condições de prosseguir para 1-0? Negativo, agora sim, está prosseguindo. Chegada aí, parceiro. Sente, grato. Não, obrigado, não, desculpa aí, a equipe de solo aí, se confundiu e puxou a gente na sua frente. Não, imagina, eu vi, eram dois erros, bom tempo. Um abraço, bom voo. Um abraço, obrigado também. Ok, após 2000, Leda Bridge, tá? 3217. Vitor, Quebec, chame Recife, 1260, alternando 1288. Controle Salvador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, muito boa tarde, no meu pé, direto Manati, quando possível o seu estimado de pouso. Controle Salvador, muito boa tarde, Bono 395, informação, Romeu. Bono 395, boa tarde, voa ITAP, desce ao 050, sua identificação. Voa ITAP, desce ao 050, identificou o 395. Passeio 2231, está autorizado o táxi, vai seguir o Boeing da Web, no, através do 4 no momento. Pós Índia, Alfa, ponto espera, torre 1-1, direção 62, ajuste no 0, no 5. Certo, seguindo o Boeing da Web, pela Índia Alfa e torre 18-6, 2-2-3-1. 5729 para o táxi, está com